acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Deus é fiel. bem, acima dos impossíveis eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Da morte, da vida, acima da morte, da vida eu sei.